passada. Igual a nossa noite passada. Gata, posso te contar uma parada? Ah, meu Deus, se toda madrugada já fosse igual a nossa noite passada. Tirando foto no terceiro copo. Não te perdi de foco. É cedo, bora então pra outro bar. Vou até me trocar. Mas você eu não troco. Lindo, eu demorei, foi sem querer. Minha vida é tanta fita, eu só posso correr, yeah. Cadê você? Já tô aqui. Ei, é com você que eu quero tá até o final, desbravando o mundo. Oh, meu bem, você não sabe tudo que eu preparei pro futuro. Até guardei aquele money que eu falei pra gente gastar junto. Campos do Jordão, nós dois tirando onda nas suas férias de julho. Não é pouco caso, meu tempo é espaço. Uma casa é bom fardo de ambos os lados. Eu sei, não é bom ser falado, mas é um tom que eu herdei, não sei se conciliarei. Tenho a cidade e o mal de compor, vivo do sabor. Mudei, não sou mais um colecionador. Tudo é ao seu favor, te levo onde for. Fique a Loki, se quiser eu fecho. Cristo Redentor. Poder te saciar. A 24 horas por dia. Fazer até você cansar e te satisfazer. E essa aqui eu fiz pra tu. Eu me emociono fácil. Vem comigo então, ó. Gata, posso te contar uma parada? Ah, meu Deus, se toda madrugada já fosse igual a nossa noite passada. Posso te contar uma parada? Ah, meu Deus, se toda madrugada já fosse igual a nossa noite passada. Igual a nossa noite passada. Química, mostra que me quer. Só com mímica, tamo junto e só. E parece magia. Sintonia sob o lençol. Química, mostra que me quer. Só com mímica, tamo junto e só. Yeah, igual eu fiquei ontem à noite quando eu tava com você ali. Hoje qual me mandou a nova do Haikais. Já escrevi umas quatro linhas só pra você ir. Só que eu já tô indo embora, então como é que faz? Mina sola de São Paulo, como a gente faz? Acho que já não dá tempo de voltar atrás. Porque se você quiser, se você quiser, eu deixo de ir embora e fico um pouco mais. Eu gosto de te ouvir falar que eu posso ser seu namorado. Eu fico até apaixonado, amor, vai que... Mas antes eu já não sinto nada. Tô beijando na madrugada. Antes já no sol nascer. Tamo junto e só prendei sua atenção. Não tem como controlar teu coração. Segue o baile assim. Lembra da conversa lá no quarto do motel? Te descrevo em poesia no papel, mas segue o baile assim. Olha que eu te dava até um doce. Se fosse comigo hoje novamente em sua posse, o que é melhor pra mim? Sei que pra ti não interessa nada. Poética e desarmada. Me disse, garoto, tira sua armadura também. Eu não sou garoto. Usei da frieza um pouco pra viver tudo de novo, meu bem. Quero sua energia pro meu corpo também. Um casal estilo fora da lei. Fala que amanhã cê tá comigo de novo. Que eu não quero mais dormir ansioso. Fala que você é uma mulher exigente. Que eu não vejo outra na minha frente. O desfecho cê já sabe, meu bem. Cê já sabe, meu bem. Gata, posso te contar uma parada? Ah, meu Deus, se toda madrugada já fosse igual a nossa noite passada. Fosse igual a nossa noite passada. Gata, posso te contar uma parada?